estaba 2 años ayer, 2 noches, 1, 4 noches, 1, linda, com a cabeceira 10, entra no 20 graus, 629. Uno 961, decola 28, chama agora o controle, 119, cogendo, 1208. 08, bom dia, 9. Torre de Salvador, muito bom dia, 865 da Gol, baixada e checada no passando estado. 865, pouso autorizado, cabeceiro no 0, vento no 20 graus, 629. Pouso autorizado, boa noite, 65. Alpha X-Ray Fox, chame 1211 para o reboque. 121, decimal 1. 865, solo 32, direito no 211. 121, decimal 1. Ah, 1211, obrigado. bom dia, San 3171, posso esperar pronto. 3171, linda, cola cabeceira 10, vento 110 graus, 79. Linda, cola 10, San 3171. Bravo Índia, livre acionamento sobre o táxi. Salvador, bom dia, gol 1093. Gol 1093, sua aproximação, informe 3 pousos baixo de Salvado, vento 1 por 5 nós. A gente está autorizando a pouso na 10, para baixar o trabalho, gol 093. São 3171, decola 42, chame agora o controle no 208. Oi, pode controlar. 093, tem livre pouso, cabeceira 10, vento 120 graus, 8 nós. Baixa, trava, livre pouso, 10093. Salvador, bom dia. Pista cargo 6570, estabilizado localizador. Pista cargo 6570, continue a aproximação. Informarei a autorização de pouso. Gente, aguardando a autorização de pouso 6570. Bom, 093, Solos 45, direita, 1219. A direita, 1219. 1208 ou 1219? 1211, Solos Salvador. Obrigado. Cargo 6570, pouso autorizado, cabeceira 10, vento 120 graus, 619, cheque 3. Faixa de checado livre, pouso, alta cargo 6570. Pouso Bravo Índio, autorizado táxi, atenta a gestão da Bata, chame lá para ingresso. Oceaneia 273, sabe, né? Secundário 33195. Mantém Golfo Bravo Índia. Bravo Índia, tem livre decolagem, cabeceira 17, vento 110 graus, 629. Abre sua cargo 6570, solo 48, libera a direita e chame solo em 1211. Ok, Olivra, solo 2, 1, 1. Afirmo, 1, 2, 1, 1. Sente. Rio 5973, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso. Bravo Índia, decolado agora aos 49, chame controle 120, décima 8. 1208, grato, bom dia, Sereta. Cinco 973, pouso autorizado, cabeceira 10, vento 1 centena, 4 nós, cheque 3. Confirme, por gentileza. Afirmativo, livre pouso, muito baixa a transmissão, tá ok? Agora tá um pouquinho melhor, intensidade 2. Salvador, bom dia, TAM 3517, ponto de espera da 10, pronto. TAM 3517, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, TAM 3517. Rio 5973, solo 52, libera a direita e chame solo em 121, decimal 1. Federal 9970, pouso autorizado, cabeceira no 0, vento no 20 graus, 629, cheque 3. Baixo travado de pouso. São 3597, visual com tráfego na porta final. Afirma visual, são 3597. Após a passagem do tráfego, autorizado alinhar e manter. Após a passagem do tráfego, alinhar e manter, então 3597. Federal 9970, solo 54, direito no 211. Livre decolagem, cabeceira 10, vento 130 graus, 619. Autorizando a decolagem, fixão no zero, da 3597. Decolada 57, controle 119.8. Cogendo 120.8. 120.8, da 3597, bom dia. Autorizado a linha de colapso no zero, vento 120 graus, 08, confirmando 120 graus, 049. 4040, decolar 201, controle 119, 120, por favor. 208, obrigado, bom dia.